Brisava e cometa, amava as estrelas, contemplava o cruzeiro do sul após ligar os pontos. Amava os planetas, seu favorito era Marte, sua meta em parte era romper as fronteiras terrestres, crescer longe das escopetas. Raramente seu rosto era visto pela rua, diariamente trancado com suas literaturas. Vindo de escola pública, ao lado de ciências, e a professora fez a seguinte pergunta: o que vocês querem ser quando crescer, pô? Tia Raimunda, eu quero ser astronauta, quem sabe pisar na lua, ver as estrelas de perto, dar uma casa pra minha coroa e poder tirar meu pai da rua. Puta história, neto truta, seria se não fosse o desdém de tia Raimunda e o gargalho da turma. Meu filho, no lugar onde cê vem é mais do que impossível. Fique sonhando com isso e vai ser um Zé Ninguém. Naquele momento mataram o garoto por dentro, frisaram na sua condição, me como de praxe, desconsideraram o talento. Saiu da escola tacando um foda-se, e menos de uma semana falou um bacana e virou o ícone do artigo 12. Uma longa, duas curtas, muita bala, muita luta, deixa eu fudido alguns filha da puta, ganho a gerência e o vulgo da lua. Pra ser franco, seu sonho agora era meter um banco, acionou dois mano habilidoso, repassou o plano pra ele, era só um amistoso. Na cena do louco, um grito: senhoras e senhores, de muito boa tarde, meu nome é da lua, eu tenho pouco tempo. Desculpe dizer, essa porra é um assalto, todo mundo deitado, cédulas altas na bolsa, o super-herói vai ficar de exemplo, hein? Na bolsa os malote, parecia seu dia de sorte, o guardinha se coçou, o da lua visão ampla apertou. Foi sequência de glocada, muito tiro, correria uma chuva de bala, e o herói da nação sanguentado no chão, se batendo igual peixe fora d'água, a hora do pinote. Enquadrou o Corolla na curva, desce que desce, sua filha da puta, quando abriu a porta era a tia Raimunda. Cê tinha razão, eu nunca iria concluir meu sonho, agora eu vou roubar seu sonho pra poder dar fuga. Desce sua filha da puta, foi fuga na Dutra, tiro pra cacete, os cana na cola, tropa pesada ostentando a logo da Binary Label no colete. E a maldita bala que resvalou na porra da parede atingiu o da lua, foda é que na barriga não dá pra fazer tourniquet. Sentou na janela, lembrou que morrer como um homem era o prêmio da guerra, botou a bala pra comer, capotou a frontier. Cada rajada era uma gargalhada, deixou o espírito todo teu talento pra salvar seu bonde, pulou do carro em movimento, já caiu do rolamento. Um jovem motivado por uma causa oculta, com suas asas poldadas, levou um tirão na nuca. Contempla nas estrelas, fica turva, palavras avulsas fazem com que sonhos se dissolvam na curva. Um jovem motivado por uma causa oculta, com suas asas poldadas, levou um tirão na nuca. Contempla nas estrelas, fica turva, palavras avulsas fazem com que sonhos se dissolvam na curva. Numa troca de tiros na Baixada Fluminense. Alguns usavam roupas camufladas e estavam fortemente armados. De 6 anos está sendo avaliada pela equipe médica depois de ficar com uma bala alojada na região da coluna cervical. O criminoso que ficou ferido durante essa troca de tiros foi preso e outro bandido foi pego enquanto tentava se esconder. Foi atingido e morreu. As aulas na instituição estão suspensas.